972, autorizado Couto Pista 90, vento 100 grau 089. Every post 90, go 972. Ainda para 2.510, hoje está no 0, no 6, 4062. Olha, depois de trato, eu estou na negação para o 366. Estou estabilizando? 972? Chame em Recife em 2085 ou 3245. Boa, 1170. Mas escuta o 1170. Em Recife em 2085 ou 1098, visual com tráfego não curtido. Afirmo. Gente, após pouso da aeronave, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Informo Embraer da Azul aproximando, já passando Luna, sem condições de iniciar a decolagem assim que autorizado. Sem mantido. Gente, inicialmente autorizado a alinhar e manter. Gente, mantém voo 1098. Final procedimento em Embraer Azul 008. Nave China 2, Salvador, é 1 no noite, desse mal lado 5. 295, quase 1,000 na direita, agora a gente. 2, livre de estar em nave, deixa eu ver. 402, está autorizado a estar em nave. Salve, guarda, fruta livre. Gente, as 1,000 na direita. Luano 972, solo, zona 0, livre direito, chama solo em 1212, 1209. 098, autorizado, colapso, 1-0, vem 1-0-0, grau 089. Livre colapso, 1-0, voo 1-0-9. Azul 6908, autorizado pouso na 0,21, 90 graus, 079. E pouso na 1-0, azul 6908. Voo no 098, decolou, zona 2, chama controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo no 098, vai passar 2000 pés. Voo no 098, contato radar rendebolar, a gente mantém 370, seria pouca. 370, pouca, voo no 098. Azul 4062, completa a aproximação da aeronave, chame a sua Salvador em 198, desce para 9. 198, chegou a bar. Salvador, boa noite. Olá, Azul 4062. Azul 4062, continua a aproximação, número 2 na aproximação. Azul 6908, solo, azul 14, livre direito, chama solo em 121219. Direita solo 219, azul 6908. Boa noite, bom 1222, cruza 220, formação alta. 228, essa indicação desse Mateo 050, chega na Mara. Chega na Mara, 050. Azul 6908, autorizando Alfa, chama ingresso para o senhor Juliette. Gente, Alfa, chama para Juliette, Azul 6908. 6908, corrigindo, autorizando Alfa e Kilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 6908. Alfa e Kilo para o pátio 3, até o sinalizador, Azul 6908. Confirme o táxi para Azul 6908 à esquerda na Delta, que não vai até o fim. O seu táxi será dado à esquerda na Taxiway, como é que eu digo, oposta à Taxiway Delta, senhor. A Taxiway Kilo. Infelizmente, eu acabei de ser informado que não tem uma sinalização aí para Taxiway para ingresso no posto 3. Ah, tá ok. A carta de aeroplano está com o Delta também, esquerda. Obrigado, Azul 6908. Ok. 2685. Recife 2085, altando 2545. 2585, obrigado, gol no 092. Gol no 228, vou direto 366. 366, obrigado. Boa noite, Azul 4062, autorizado Alfa e Kilo. Para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Azul 4062. Eu tenho aqui a 3 Lima como posição para o senhor, mas por gentileza atente ao sinalizador, muitas vezes as posições aqui eu tenho errônea. Exatamente como eu falei, então é um exemplo, a posição que eu tenho aqui para o senhor está errada, por gentileza atente ao sinalizador nesse ponto. 328, desça para 25010, altimetria Salvador, 909, acho que é bizarro. Entendeu, 2500, autorizado a aeronave, eu vou estar estabilizado, gol no 228. Caminha 258, a indicação de se manter um 050, chegada mais. 050, direto ITAP. Stewart Floor, clear to set up and push back home and ready for taxi, ma'am. Roger, I'm ready for taxi. If we are set up and push back home, I'm going to go back to the airport. Go ahead. We have been told that we have to open the bucket, the cargo again to taxi and baggage. We will call you back. Roger, call me when you're fully ready for push again. Call you back fully ready, Roger. Bruno, boa noite, Gol 1228, está a 2 milhas do 372 estabilizado. Gol 1228, autorizado pouso, piso 10, vento 100 graus, 072. Repouso 10, Gol 1228. Boa noite, 98, com indicação de 190-060, chegada na área. Chegada na área, 060, 7 TAP. TAP, 258, foi direto 366, descida para 2500. Via Alfa, senhor, o portão do senhor ainda encontra-se ocupado. Chame para o ingresso da Taxi Juliette, Gol 1228. Alfa, chamarei ingresso da Juliette, Gol 1228. 228, o infraero acabou de me informar que o senhor infelizmente terá de esperar para ingresso no taxi Juliette devido ao sua próxima perna ser um voo internacional. Ele não poderá deslocar de nenhum dos outros portões, senão o que o senhor aguarda em ingresso. Ah, tá certo. Então, ingressa antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette. Vai manter a Alfa antes da Juliette. Por 228. 58, companhia 2 com a Sainá, o estimador de Salvador em 198, 295. 2962. Correio, Oceania 6258, sinal 10. Oceania 6258, autorizado pouso 10, vento 100 graus 069. Autorizado pouso 6258. 8, copiou? Direto 366, descida para 2500 pés com 1016, nave chama estabilizado. Obrigado, 366 na proa, 2500, você pode estabilizar a aeronave da portada. Europa 084, we are fully ready. Clear for push and start, Europa 084, formally ready for taxi. Positive American taxi, Europa 084. 140, livre direito, chama sola em 121, decimal 9. Dois, Oxalá 6258, boa noite, autorizado Alfa e Kilo. Até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Oxalá 6258. Alfa e Kilo, atento ao sinalizador, 398, com confirmação, 3895. 295, já agora. Boa noite, Tan 339. 3398, autorizado pouso, piscina 0, vento 100 graus, 069. Livre pouso no 0, tá 3398. Salvador, boa noite, 1972, informação dela. Toda a minha indicação, desde que mantenha 050, chega na área. 050, na área, 1972. 6, at holding point, runway 10, when you're ready, call tower frequency 118, decimal 9 or 5, Europa 084, have a good flight, member. Taxi, India, holding point, runway 18, and when fully ready, 118. 9-5 with Tower Airbus 0-8-4. O Golo 228 da passagem ao Airbus 330 da Europa após ingresso a Juliette, portão 10. Após a passagem do Air Europa, ingresso a Juliette para o 10. 1-2-2. 398, Paulo 48, livre direito, chama Solinho, 121, desce 19. 219, tá, 398. Tower, good evening, this is Europa 084, holding point 10. Europa 084, clear line up and maintain pressure 10. Clear, line up and maintain runway 10, Europa 084. Rodor, boa noite, eu sou 338, livre da pista. Autorizado Alfa e Juliette para remota do pátio principal, atenta ao sinalizador naquela remota, tem 3398. Alfa e Juliette para remota do pátio, tem 972, estou perseguindo a descida e confirmado a livre aproximação da Renave da 90, quanto agora? Livre descida para 2500 pés, última tem Salvador no 06, livre para a Renave, chama estabilizado. 172. Ok, 2500, 616, livre aproximação da Renave da 90, reportará 1972. Alfa 084. Airborne at 51, call Salvador approach frequency 120.8, good travel. 208, goodbye. Hello, good morning, this is Europa 084. Super 084, early contact on the bus, climb on 10 points, level 350, performing Puka departure. 350, Puka departure, Europa 084. estando na proa do Serra Vida 372, tem o Campo à Vista, controle, voo 1172. 72, completa de aproximação em nave, China Tua e Salvador em 1-8, seu sinal, fala. 1895, Corona 72. Salvador, bom dia, 1172, gol, estabilizado RNAV da 1-0 com Campo à Vista. Gol, 1172, boa noite, autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus, 0-7. E depois 1-0, gol, 1172. Contact receive state frequency 1-2-6-8-5. Unable 1-2-5-4-5. 1-6-8-5-1-2-5-4-5. 1-7-2, solo 5-9, livre direito, chama solo em 1-2-1 desfall 9. 219 direito, 1-7-2. Para gol 1-1-7-2, 172, boa noite, autorizado Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, voo 172. Até Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 172. Papá Romeu Bravo, Fox 7 Mike, para o Fato Meu 6, o Ajuste 1095, autorizado ao serve do 366. Autorizado ao serve do 366, 10, 115, no Ajuste, o Bravo Fox 7 Mike. Zero, desça para o nível 0 se quiser, aguardando o procedimento RNAV. Transformador, o grau, ações? É. Comprimando o número 1 na transformação do transformador? Afirmativo. Quantas milhas o grau que segue? A 20 milhas. T520 vai ser a Vito 366. 0, passando 2, para 1, 950. Voo 9400, boa noite, desça ao nível de voo 060, após Itapes, voo Serra do 362.